Carlinhos do Pai. De tristeza, mesmo num dia de fraqueza, eu quero só você, quero ficar com você. Na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, eu quero só você, quero ficar com você. Não é um papo de cerimônia, talvez você não acredita, mas eu ainda amo você, sempre quero ter você. Estamos casados mais de 10 anos, mas quero estar contigo uns 1000 anos. Eu amo você, sempre quero ter. Contigo uns 1000 anos, eu amo.